cachaça é poesia, é mania, é o samba tirado de dentro do bumbo pro povo cantar. É o verde rosa de mangueira, é o papo furado na roda do chope, que dá o que falar. Minha cachaça é poesia, a mania de varar madrugada, não ligar pra nada, de me desligar. Então, pra que chorar? Os problemas da vida deixa pra lá, e a mágoa que fica deixa ficar. Pra que chorar? Pra que me aborrecer? Eu deixo a vida acontecer. Pra que chorar? Minha cachaça, amor, é a rosa mais bonita, é a cachaça propriamente dita. Minha cachaça, amor, é a rosa mais bonita, é a cachaça propriamente dita. Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que me aborrecer? Eu deixo a vida acontecer. Os problemas da vida deixa pra lá, e a mágoa que fica deixa ficar.